Sai porta fora, vou por aí pelos caminhos. Sai porta fora, vou por aí pelos caminhos. A noite devora, cruzam-se homens sozinhos. O outro foi melhor. Noites cerradas, guerras triviais. Portas fechadas, palavras infernais. E ao ver-te, Lisboa, perder, mais uma, bora. E ao ver-te, Lisboa, perder.